Bem, meus amigos e irmãos, vamos abrir aqui o Apocalipse de Jesus, segundo São João, a sexta trombeta. Apocalipse do Cristo, capítulo 9, versículos 13 a 21. O sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria eram de 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam como serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pau, de pedra, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Depois eu vou voltar isso aqui, porque isso aqui é tão claro. Vocês sabem que o rio Eufrates corta o Iraque e o Kuwait. Vocês sabem que naquela sequência do Armagedom, o rio Eufrates também é citado. Vejam aqui o sexto flagelo. Capítulo 16 do Apocalipse de Jesus. Versículos 12 a 16. Aliás, depois eu vou ler em seguida o sétimo flagelo, porque aí já é a descrição da guerra, seus efeitos, suas misérias. O clima muda. Eu conversava com João Carlos há pouco, e ele está aqui desde 1948. Ele diz que o clima aqui mudou muito. Está mudando no mundo inteiro. Eu vi na televisão a história do vinho do Porto e fiquei curioso com uma afirmativa de gente portuguesa daquela região. Eles estão dizendo lá que o clima está ficando diferente. Quando o irmão Zarô criou a LBV, ele escreveu um panfleto sobre o fim dos tempos, e lá está bem claro, bem demonstrado tudo isso. Essa série de transformações climáticas. Eu morei em São Paulo no princípio da década de 60. Sinto uma diferença incrível hoje. Inclusive a poluição. A construção daqueles prédios imensos. Aquele concreto todo absorvendo o calor do sol. E depois guardando aquela caloria toda para jogar em cima de uma população que polui tudo, com seus carros. Quem nascesse à primeira hora de 1901 estaria entrando nesse século XX, ficaria surpreendidíssimo se alguém lhe dissesse: ó, hoje nós estamos andando de carroça, montados em cavalos. As cidades são próximas, temos que ir a pé. Mas guardem bem, vocês aí que nasceram agora. Vocês vão ver uns pássaros metálicos voando. Vocês vão ver umas carroças sem cavalo e fazendo um barulho esquisito, soltando fumaça, correndo. E vocês vão ver uma caixa que fala ao rádio. Outra caixa que tem uns bonequinhos preto e branco e colorido. Olha a televisão. Ó, vejam a televisão aí. Vocês vão ver o pensamento. O homem ir à lua. Que ele dissesse isso para aquele povo, seria preso como louco. E, no entanto, tudo isso para nós hoje é comum. Pois eu lhes digo que o que vocês vão ver nesses anos agora será muito mais surpreendente para vocês. Vocês já aprenderam que cada ai do Apocalipse corresponde a uma guerra. Primeiro ai já passou, o segundo ai já passou, vem o terceiro ai. Eu lhes disse que a sétima trombeta começaria a tocar com a construção e inauguração do Templo da Boa Vontade. Porque a sétima trombeta diz que o reino dos homens passou a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o terceiro ai não está tão distante assim. Então, nós temos que nos prender a Deus. Por isso que eu estou falando tão calma aqui agora, porque eu estou dizendo coisa muito séria que vocês têm que guardar. Eu não viria aqui perder meu tempo. a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Esta aqui é apenas a Primeira Guerra Mundial, mas foi uma guerra que a mocidade foi dizimada. O princípio é igual ao fim. Primeira Guerra Mundial foi usado o gás que atacava os nervos e matava os jovens imediatamente. Vocês já imaginaram? E ainda reclamamos da vida? Isso é uma loucura! Reclamar da vida. Algum de vocês está aí com alguma máscara contra gases pendurada aí? Não. A mãe está dando de mamar ao filho, a máscara perto, e o filhinho pequenininho, como é que vai botar a máscara na criança? Se gente adulta morreu lá por não saber botar direito a máscara. E há uma coisa também importante. Não basta colocar somente a máscara em muitos casos. Porque é um tipo de gás, se tocar na pele, já danou tudo. Quer dizer, não adianta o pobre civil usar só aquela máscara. Se cair na sua pele, vai matar você. Deixa eu ver aqui. Aqueles combates na Primeira Guerra Mundial escureciam realmente o céu. Do enxofre se faz a pólvora. Mas falando em enxofre aqui, no tempo que ele não era usado, aquele tempo é usado mais com fins medicinais. Não era usado como a forma guerreira de matar, a pólvora dos revólveres, dos canhões. Ele abriu o poço do abismo, o inferno e sua entrada, as coisas ruins. E subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como tem os escorpiões da terra. E vem voando. Gafanhoto vem voando, são os aviões. O poder do escorpião é o poder das balas, que vai furando você, é picada de escorpião, te mata. São as bombas, quando explodem, soltam fumaça. Num desfile de 7 de setembro, em que eu assisti a LBV passar, uma coisa maravilhosa, os jovens carregando a imagem de Jesus, aquela coisa toda. Tinha um canhão perto atirando. Tum! Aqueles sons, aqueles tiros festivos. A gente chegava a tremer, hein? Um canhão. Agora imagine uma porção de canhões estourando. Eu tenho um amigo na família que participou da Revolução de 32 e até hoje não suporta barulho alto só por causa das explosões. E uma revolução que durou 3 meses. E vão lendo esse livro aí, o segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, para aprender a entrar no silêncio, a se fortalecer a si mesmos e a si mesmas, para poder sobreviver. E cuidado, hein, porque Jesus diz que vai voltar de repente, quanto menos se espera. A gente pode estar esperando acontecer uma porção de coisas, união das 10 nações, pensando que é a Europa, que é não sei o quê, e elas podem estar reunidas aí. Muita gente pode estar esperando erradamente, pensando que a coisa é lá o mercado comum europeu, a unificação da Europa, e não é bem isso. E Jesus, então, pode voltar e virá quando menos se espera, porque ele não é mentiroso. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Foi-lhes dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. A gente, lendo os livros espirituais, aprende que há muito soldado, quando morre nas batalhas, chega lá do outro lado, que existe o outro lado, e eles dão o maior trabalho aos guias espirituais, que não sabem nem que morreram. Que, na verdade, a morte é um grande engano. Mortos estamos quando praticamos o mal. Quando cumprimos bem nossa tarefa na terra e largamos o corpo material, nós apenas estamos nos libertando. Só isso. Nos libertando. Então temos que mudar o nosso conceito das coisas. Porque senão ficaremos todos apavorados demais. E não poderemos ajudar aqueles que vão reconstruir das ruínas materiais, morais, e levantar das ruínas a humanidade do futuro. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Não adianta, que ninguém morre. Quem se suicida chega do outro lado mais vivo do que nunca e vai sofrer o pão. Vai comer o pão que o diabo amassou. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, os seus dentes como dentes de leões. Eles estavam vendo as coisas lá do passado, certamente vendo aqueles capacetes, principalmente os capacetes nazistas, que os soldados usam, que vem até aqui, assim, ó, parece cabelo de mulher, que hoje os homens usam cabelo comprido, aquela coisa toda aí. E há a questão dos capacetes, mas eu tenho explicado mais demoradamente isso no ar aí. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Ele ouvia aquele barulho ensurdecedor dos aviões e as asas dos aviões. Imaginava gafanhotos. Como é que ele podia saber? O Santos Dumont não tinha vindo ainda à Terra. Então ele faz a descrição com os elementos que ele tinha. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferões. Nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. os aviões na Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente as fortalezas voadoras, tinham na parte de trás metralhadora. Quem vê aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial, vê. Tem aquela que gira em cima, bem na frente, e tem atrás. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon, que quer dizer o exterminador. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. Esses ais, o segundo já passou, é a Segunda Guerra Mundial, mas vem um terceiro aí, nós vamos cuidar dele agora. Alguém cansado aí? Não. O sexto flagelo, capítulo 16, sexto e sétimo flagelos, versículos 12 a 21. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha o rio Eufrates aqui outra vez. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Quer dizer, lá do extremo oriente. Isto ainda não aconteceu, mas eles vão intervir. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso Deus. Quer dizer que é uma guerra na proximidade do fim dos tempos. Porque a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vem o dia do Senhor aí. E o profeta no Velho Testamento diz assim: por que quereis tanto a vinda do dia do Senhor? O dia do Senhor será de trevas, de dores e muito sofrimento. Mas aí vem uma coisa importante. Amigo abandona amigo? Não. Amiga de verdade abandona amiga de verdade? Não. Foi Jesus que montou essa confusão toda para nós? Ou fomos nós seres humanos errando durante milhares de anos? E ao invés de melhorar o coração, os homens da terra ainda preparam bombas terríveis e ainda dizem: estamos fazendo uma bomba atômica cristã, uma bomba atômica limpa. Porque olha que absurdo, chega, quando o homem fica animalizado, diz essas bobagens assim. Eles chamam de bomba cristã, bomba limpa, a bomba de nêutrons, que só mata as pessoas, não destrói os prédios. Mas vejam aqui, para ninguém ficar apavorado com esses acontecimentos, antes, Jesus vem anunciando o que, vai acontecer. Antes de chegar ao versículo 16, que é o versículo que diz assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. No versículo 15, entre parênteses, como quem diz assim: olha, isto que eu vou dizer aqui, eu vou dizer porque eu sou amigo. E é para avisar a vocês que os que são meus amigos não fiquem intranquilos, não. Porque eis que venho como vem o ladrão. Quer dizer, quando menos se esperar, eu venho para redimir e salvar aqueles que são os meus amigos. E que estão aqui, metidos nesse imóglio todo, que estão na terra. Eis que venho como vem o ladrão. Quem é que vem como vem o ladrão? Jesus. Isso é dito várias vezes por ele no Evangelho também. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Vigiar quer dizer que eles estavam trabalhando, realizando boas obras. Quem não realiza boas obras vai ser apanhado em flagrante delito. Então as suas vergonhas aparecerão, quer dizer, os seus maus atos, que não vigiou, não levou em consideração o que Jesus prometeu. A profecia que ele anunciou, que nenhum de nós esteja nesta situação. Aí vem o sétimo flagelo. Aí já são as descrições do grande combate. É a partir do versículo 17 até o 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono de Deus, dizendo: está feito. E agora não adianta mais. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve desde que existe gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Que abalo que vai acontecer, vocês estão vendo? E a grande cidade se dividiu em três partes. Vai ser uma comoção muito grande. Dividir uma cidade em três partes. E caíram as cidades das nações, quer dizer, as cidades indestrutíveis e derrotáveis. É aquele negócio. Enquanto a barba do vizinho está queimando, a gente nunca pensa que a nossa vai queimar também. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Veja que coisa tremenda ali. Há um acontecimento de ordem geológica. Uma ilha fugir, quer dizer, mudar de posição. Os montes não serem achados nas posições em que eram conhecidos. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento, mais de 20 quilos. O que anda caindo agora aí são satélites, né? Não iam cair nunca. Dizem que nunca cairão sobre as cidades habitadas. É bom a gente tomar cuidado. Porque os que os homens dizem, nem sempre se pode assinar embaixo o de acordo. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto